Capítulo 2 de A Menina do Narizinho Arrebitado. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Cristina Luís. A Menina do Narizinho Arrebitado, de Monteiro Lobato. A Enfermaria. Enquanto a carruagem corria pelo fundo do ribeirão e a Narizinho admirando, através das vidraças, os belos panoramas, as avenidas de areia branca, as pedras redondas e os peixes que paravam respeitosamente para vê-los passar. Em certo ponto, a carruagem mudou de rumo, tomou por uma toca e foi parar às portas do hospital. Era uma grande sala, cheia de camas e mesinhas com vidros de remédio. Estava lá o Dr. Caramujo, famoso sábio do reino, e mais algumas baratas enfermeiras vestidas de irmãs de caridade. O príncipe chamou um médico e pediu notícias dos doentes. Os dois bagres de barriga amarela estavam numa das camas, embrulhados em três cobertores muito pálidos e suando em bicas. Escamado tomou-lhes o pulso e viu que tinham febre alta. — Queira Deus não batam as botas! — disse ele para Narizinho. — O doutor Caramujo é um grande médico, mas os doentes dele morrem todos. Não tem sorte nenhuma. Mais adiante, em outra cama, gemia o pai Barata, ferido mortalmente pela rã verde. — Como vai este freguês? — perguntou o príncipe. — Muito mal — respondeu Caramujo. Quebrou cinco pernas, rasgou uma asa e está todo arrebentado por dentro. Dei-lhe as pílulas de mestre escaravelho, mas não tenho esperanças de salvá-lo. — Já se confessou? — indagou o príncipe. Confessou-se agorinha mesmo e vai comungar neste instante. Aí vem Frei louvar a Deus com os sacramentos. Nem bem pronunciar o médico tais palavras, eis que entra Frei louvar a Deus, acompanhado do mosquito coruinha. Era tão triste a cena que Narizinho sentiu vontade de chorar. O frade animou o doente, falou da beleza do céu e ofereceu-lhe a hóstia sagrada, uma escamazinha de peixe. Nem podia sentar-se na cama, o pobre. Foi preciso que as irmãs enfermeiras o erguessem pelos ombros e ficassem ali a sustê-lo. O baratão moribundo engoliu a hóstia, fez uma careta, engasgou, tossiu e morreu. Antes assim, disse o médico, cessarasse, triste vida seria a sua, só no mundo, sem mulher nem filhos. Todos concordaram, enxugando cada um a sua lágrima. O príncipe, depois de ordenar o enterro, perguntou a mestre Caramujo. — E os outros doentes, doutor? — Os outros morreram, respondeu ele, um tanto enfiado. Escamado piscou para a menina como quem diz. — Vê, ninguém escapa das mãos dele. E convidou-a a retirar-se. Antes de sair, porém, Narizinho espiou pela janela e viu a rã assassina pendurada pelo pescoço a balançar-se no galho de um espinheiro. Teve dó, mas lembrando-se do pai Barata moribundo, disse consigo: bem feito. Fim do capítulo 2.